660 da TAM, redução de velocidade para 220 nós. 220, represento. Se tiver acionamento azul 4089 no 3. Gente, azul 4089, aguarde para iniciar o pushback. Aguarda. Stowey 121 tax approved is on May apron to a Bing gate 06. Main apron to gate 06. Gate 06, confirm? Too much, yeah, to a Bing gate 06. Okay, I've been 06. Zero, holding short runway 10, ready, take off. American 990, hold short runway 10. Holding short runway 10. 990. Alfa, Alfa Delta, desça para 2000 pés, autorizada a final pista no zero. Então é 17, coordenação com a torre para o noroeste, afastado da final da pista 1-0. A frequência da torre em 118.6, o controle em 119.35. Aciona 0115, Mike Juliette Romeu. Velocidade, boa 924. Oeste. Salvador, bom, na 328, bom dia, boa tarde. Esse afastado da final da pista 1-0, 18-6 agora, acionamento táxi, bom voo, Mike Juliette Romeu. Área 1-328. 3660 da TAM, livre descida para 3000 pés com ajuste no 0-3. 3000, 1-0-3, 3660. Runway 121, taxi via May April, taxiway India. Hold point runway 10, tower 118.6. DQNH 1013, have a nice trip, sir. Okay, via India, hold point runway 10 and tower 118.6 and DQNH 1013, thank you very much, bye sir. Salvador, 3144, boa. 3144, boa tarde, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi Juliette. Via Alfa, reporta na ingresso, na Juliette, está 3144. No 600, complete final, torre no noite, decimal 6. 86, Controller, boa tarde, 941, informação Quebec. 941, boa tarde, identifique, desse mantém o 080 na chegada Mari. Mari, 080, 941. 509, mantém nível de voo no 30, chame o controle Aracaju em 1203. 10. Juliette 10, 3804. Céu da rolagem. Aguardo, céu da American Airline 990, clear to take off runway 10110 degrees, 15 knots, QNH 1013. Clear to take off runway 10, American 990. Good morning, runway 121. Certo, vai aguardar a passagem do airbus da TAM à frente, que ingressa no pátio principal. Após, prossegue via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.6, o ajuste no 013. Tem um bom voo. Sente, após o Airbus prossegue via Índia, quando pronto 18657-2890 na trilha ajuste. Muito boa tarde. Portanto, 3144, passo para a Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette, portão previsto ao 03, vai ser desocupado agora pelo Embraer da Azul. Paciente, mantenha, está 3144. O Azul 4089 na escuta. Sim, ativo, prossiga. Coordena com a equipe de pátio após a passagem do Boeing da Webjet que prossegue para o ponto de espera. A retaguarda autorizada a iniciar no 3 e chama táxi. Negativo, após a Web, iniciou o pushback para 089. Ok, ciente. Chame torre 186, bom pouso, Alfa, Alfa Delta. Informe da modificação de regra. 186, Alfa Delta. 9-0, pronto? Afirmativo, prossiga. Autorizado Campina Grande, nível 390, via Upzulu 10, Neuma, após o direto Campina Grande, decolagem da pista 10, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle em 119.35, aciona 5114, ou 1754. 1-0 graus, 14 nós, que negar 10 no 3. Livre pouso, 600. Passaredo 2230, chama Centro Recife em 1260, alternado 1288. 260, 1288, Passaredo. Controle Salvador, voo 1697, informação Quebec, passa 230. Voo 1697, chegada Bonf. Sem identificação, desça para 4.000 pés, o ajuste 1013. Chegada a Bonf, desce para 4.000 no 013, voo 1697. Autorizado 17. Está presente 17 então, Alfa Delta. Zero Radar Surveillance. 36 Server, 990. E o do total? Está falando um colega. Voo 924, livre descida para 3.000 pés, ajuste no 013, sua velocidade restrita em 220 nós para o sequenciamento. Voo 924, autorizado 3.000 pés, 1013, 129. Voo 1324, desce e mantém o 050. Corrige, voo 1328, desce e mantém o 050. 050, 328. Trip 5490, chama Centro Recife, em 12685, alterna 1336125. 1285, 1365, Trip 5490, bom dia, obrigado. Bom dia, 3660 da TAM, reduz a aproximação, complete final, chame torre 1186. 36, 3660. Confirme. Solo Salvador, Gono 600, livrou. Boa tarde. Gono 600, boa tarde. Táxi via Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Alfa reporta ingresso na Juliette. 00. Isso, mantém o 060, Gol 941, velocidade 230 nós. 060, 230 nós, Gol 941. Gol 924, desce para 2.000 pés, autorizada final 10. 2.000, autorizado final da 10, Gol 924. 100 degrees, 111 knots, KNH 1013. Here to pick up on my 10, sorry, 1-1. TAM 3660, continua a aproximação, reporte pista livre, correção, aguarde pista livre, TAM 3660. Guardando. Oi, Salvador Web 5728, está na ponte de espera da 10, pronto. 5728, mantém a ponte de espera. 5728. Mantém. Alfa Romeo Alfa, Alfa Delta, autorizado pouso, pista 17, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós, que é legal, 1-0, 1-3. Autorizado 17, Alfa Delta, já baixado e travado. Não existe o 5240, está passando agora o 2-1-0. Trip 5240, identifique, na proa de Amanda, esse mantém o 050, informe sua velocidade. Acelerando para 240. Mantenha em 220 nós sua velocidade, é o número 7. 7 para aproximação. Ciente, reduzindo 220, 5240. 3660, autorizado pouso na pista 10, vento 110 graus, 11 nós, que negou no 013, está 3660. Liga e pouso, 1013, 3660. Lima Fox 121, you're airborne at 08, contact Salvador, approach control frequency 119.135. Roger, climb and maintain 350, book a departure, read a surveillance, we'll fly 121. Zona? Ah, qual seria o horário do plano para Fortaleza? Ah, 1 no 8. 1 no 8, é isso? Afirmativo. Gente, aguardando cópia, é o Web 6721. Obrigado. Solo 08, confirme pátio. Alfa, Alfa, Delta, autorizado backtrack até o Pátio 4. Alfa, 050, igual 941. 36, questão, então 3566, desce e mantém o 0620. 0620, 3566. O 924 é estabilizado no LS. 924, complete final, chame turno no 86. O 86, boa tarde, 924. Obrigado, Azul. Voo no 600, ingresso a Juliette até o 02, observando o táxi do Airbus da TAM. Quem fizer com o Airbus, Juliette do 02, 00. Confirmando a Papa Romeo, Juliette, Vitor, Charlie. Voo 941 no livre descida para 3.000 pés com ajuste no 013. 3.000, 1.013, 941. Aproximação. Aguardando autorização para o pouso, voo 924. Fico aguardando o Juliette Vitor Thiago. C28 tem condições de fazer a decolagem separada. A gente mantém o ponto de espera 5728, tá? Na aproximação já passou o marca 2 terra. Ok, mantendo. América 990 e contact Recife Center, frequency 126. 85, if enable 133.65. 2685-3365, American 990, good day. Okay. Direita, chame solo, 121.9. Direita, 219, tá 3660. Voo 1924, autorizado pouso na pista 10, correção, mantenha, aguarde autorização para pouso. Aguardando a autorização, voo 924. Voo 9924, autorizado pouso na pista 10, vento 1100 graus, 11 nós, que negar no 013. Livre pouso, pista 10, voo 924. Salvador, boa tarde, eu chamei a 6305. 305? Como recebe o 6305, gente? Alto e claro. Afirmativo, está há 15 minutos tentando contato. Está mantendo o nível 330. Salvador, está no ponto de alto. Ok, senhor. Você está voando pro Edcock, não? Afirmativo. Gente, eu tenho 757 na sua proa. Faça a curva esquerda, mantenha o 330, voe na proa de Adolfo e aguarde para sua descida. Afirmativo, voa na proa de Adolfo, à esquerda, agora mesmo, 6309. O 941 pode prosseguir a 2.000 pés com a referência? 941 no livre, 2.000 pés autorizado a final no zero. Positivo. 2.000 livre aproximação, 941 gol. Estabilizou no 328. Posição antes da Juliette, está 3660. Será antes Juliette, 3660. 240, interceptar o localizador e descer pelo glide. bom dia, o pastor Munoz, 32. Agora vou na 328, boa tarde. Gol no 328, continua a aproximação, aguarde pista livre, quem negar no 0 no 3, neto 1 no 0 com 11. No 0 no 3, ok, aguardando. Gol no 328. Coordenando junto ao centro Recife para sua descida, aguarde um momento. Tá pro Web não? Zero, ingresso agora Juliette até o portão 1-1. Juliette, portão 1-1, tá 3-6-0. 6721 da Web, cópia. Cópia. Fortaleza autorizado nível 330, Antezulu 19 Aerovia. Decolagem da 1-0 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, Gogibu e após Froti. Decolagem em correção. O controle opere 119 decimal 35 e aciona 5113. Sim, ativa. Agiliza a liberação do nível 060, só vai ter tráfego à esquerda descendo para o 050. Agilizando. Gol 697, desce, mantém 2 mil pés, ajuste no 013, gol 697. Gol 697, desce 2 mil, 013. A necessidade de reduzir, 5240? Prossiga na redução, 5240. Sim, a gente está tentando 1709 e autorizado prossegue na descida. Mantém o 050, só tem tráfego à direita e à sua esquerda, abaixo do 50 e 50. Tente ao atingir, mantém o 050. Moonflower 121, contact Recife Center, frequency 126, the decimal 85, if unable 13365. Restrito a 1 mil pés, aguardando liberação do controle. A frequência do controle Salvador 119, decimal 35, aciona 5107. Juliette, Vitor, Charlie. Chame Centro Recife, 12685, 133, 625 nesse setor. Trip 54, questão, Trip 5240. Na escuta, prossiga. Inicie espera na posição toque, previsto uma espera, mantenha o 50. 5240. Direita ou esquerda, senhor? Pode ser pela esquerda. 13 no ajuste. Gol no 697 autorizado, ele é sexo, hein? 697 autorizado, afinal. Certo. 3566, sua velocidade? 210 nós, 3566. Ajusta para 180? Ajusta agora. 180 nós, desce a 2 mil pés, direita 060, autorizada, final. Direita 060, 2 mil pés, chamará no localizador, 3566. Gol 941? Estabilizado. Torre 186? Boa. 80 via Abesulu 10, SMAP direto Lúbito, após direto Barbacena. Decolagem da pista 10, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Tael, Leda, após Leda Bridge. Frequência do controle 119.35, aciona 5104. 1328, agilizando o táxi, por favor. Agilizar. Decola com curva à direita, na Dael Leda Bridge, 10935, 5104, é o TAN 3193. Correto, portão 08, chama pronto, TAN 3193. Vamos lá. Pronto. Fala o voo no 328, livrou nossa escuta. No 328, boa tarde, táxi via Alfa e reporta antes da táxi e Juliette. A Alfa reportará antes da Juliette, o voo no 328, boa tarde. O 1924 ingressa Juliette até o 01. Juliette, posição 1, gol 924. Pega acionamento, tá 31938. Gol no 0 no 3. Nível pouso no 0, gol 941. E o azul 4089 pronto no ponto de espera da 10. Azul 10, 4089, mantenha a ponte de espera pista 10. Mantendo 40889. Webjet 5728 no decolado 17, chame controle 19, decimal 35. 1935. Param 328. 7 Victor Charlie, autorizado ingresso na 17, autorizado a nem manter na cabeceira da 17. 18, cruzando 1700 pés. 5728 da Webjet, contato radar na saída PUCA, saída 330, vigilância. Saída PUCA 330, 5728. Aciona 5043. Autorizado posto seguro, nível 100, Golf 77, decola da 10, curva direita, saída Coral, controle 1935, transporte 5043. Cotejamento correto com o POB? 1-1. Gente, 1-1 a bordo, está pronto para o táxi? Afirmo, pronto para o táxi. 5240. Gente, 5240. Voo 1941 no solo 18, livre pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. Nove da azul, tem condição de decolar da interseção aqui. Cinco, dois, quatro, zero, confirma a distância para cá, zero, no zero. Senhor, do 22 milhas, tem condições de acelerar ou reduzir? Não, sente, reporte Duna. Sente, reportará. Voo no 697 no solo azul, no 9, direita, libera 129. Ok, 941, 219, obrigado. Afirmativo, voo no 697, continua, checa o trem, o vento é 110 com 10, agora a pista no 0, pouso autorizado, voo no 697. Repouso, pista no 0, voo no 697. Salvador do 3566, passou, Duna, baixou e travou. Muito bom dia, Gono, muito boa tarde, Gono 941, livrou. Gono 941, boa tarde, táxi Alfa e reporta para ingressar na táxi Juliette. Alfa, reportará para o Juliette, Gono 941. Agora de Duna 9 milhas, senhor. Chame Duna baixar travado 5240. Gente, reportará. Ajuste no 0 no 3, 63 no 5. 4000, na chegada a bomba, 9013, 2663, 95. Será 6315, vou ir para posição pelo. Vando posição pelo 6315. Dois, dois, na hotel. Gente, mantenha a posição, pastor 32. Mantendo a posição, 32. Se autorizar, a gente decola aqui da interseção, pastor 89. 4089, aguarde no ponto de espera de São José. Juliette, Victor, Charlie, mantenha 17. Voo 1697 no solo 21, livre pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. Liberal solo 129, voo no 697. Milhas e meia para Duna Fui, ele é 5240. Se o senhor quiser liberar um azul aí, fica à vontade. Reporte no externo, baixar travado, 5240. Sente, reportará. 3193 com 109 a bordo, 330, alterna Guarulhos. Só confirmando 109 a bordo? Afirmo, 109. Salve Salvador, gol no 697, livrando a sua escuta. No 697, táxi via Alfa, reporta antes da táxi via Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, reportará, gol no 697. Então, 3193, autorizado táxi via Pátio, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 0, no 3. Alfa, Índia, ponto de espera da 10, 118,6, até 3193. Gol 941 vai aguardar a passagem do R2, que prossegue para o ponto de espera após o ingresso Juliette até o 07. Aguarda a passagem do R2, depois Juliette para o 07, do 941. Obrigado. Objeto 5728, autoriza a PRO de Aracaju. Objeto 5728? Solicita a PRO de Alfa Romeo Uniforme, Caju. Mantenha ainda a saída PUCA para autorização de Aracaju, vai chamar o Centro Recife, 12685, alternado no 3365. Ok, 12685, 3365, posso chamar agora? Estimativo. Ok, obrigado, até lá. 3 Salvador, boa tarde, Papatango, Victor, na Quebec. Toma aí, Quebec, condições visuais, reporte Paris. Para Paris, Quebec. O 697 mantém a posição antes da Juliette, portão previsto ao 04, ainda ocupado por um Boeing da Webjet. Tente mantém antes da Juliette, guardando o portão, gol no 697. 5, muito obrigado, boa tarde, tchau. 3566 no solo, aos 24, chame solo, 1121 decimal 9. 209, boa tarde, bom trabalho, 3566. Azul 40989, autorizado decolagem, pista no 0, vento 1,40 graus com, 0, com 8 nós, quem negar no 0 no 3. Autorizado decolagem para Azul 4089. Para ingresso no pátio 1. Pátio esquerdo então naquilo. Pátio 3, e após reporta para? Ingressando no pátio 1, a posição é a remota 1-2 do pátio 1. Afirmativo, porta para ingresso no pátio 1, remota 1-2, então 3566. 3193, aguarde no ponto de espera do pista no zero. Vai esperar. Acho travado, 5240. Trip 5240, aguarde. Correção, trip 5240, vento 140 graus com 8 nós, QNH 10013. Autorizado o. Correção, mantenha. Continue a aproximação, aguarde o correção. Sente forte microfonia no, no, na transmissão do senhor, entendeu? Que é para manter o 5240. T566 até remoto 1-2, está autorizado. Autorizado até a 1-2, então 3566, boa tarde, bom trabalho. Eu. Webjet 6721, na escuta? 6721, na escuta. Eu seria o estimado para iniciar o pushback no 04? Mais uns 3 minutinhos. Gente. Só o tempo de tirar o finger aqui, já tá fechando a porta. Gente. Controle Salvador Azul 4089, decolou, tá na sua escuta. 4089, contato radar, sobe para o 360 na saída da EL. 360 da EL, Azul 4089. O Juliette Vitor Charlie, Salvador? Prossiga, senhor. Qual a PRO ideal para o seu destino? 0. 290. Sente. M315 desce para 3.000 pés, após etapa e prossegue para a duna. Mantenha 3.000 pés, aguarde sua descida, tenha um trato no corredor visual no 1.500 pés, à sua frente separado em 9 milhas no momento. Estimativo 6315, mantenha 3.000 pés até 9 milhas. Trato cruzamento da 1028, reporta liberando.